Portanto, este fim de semana, nomeadamente ontem, tivemos uma ocorrência relevante, nomeadamente o afogamento de uma vítima de sexo feminino, 81 anos, num tanque de uma habitação, que por sinal era a habitação da própria filha. Então vocês receberam um alerta cerca de que horas? Nós recebemos o alerta por volta das 8h10 da manhã, fizemos o capo ao local uma ambulância de socorro com 3 operacionais, que depois foram apoiados pela CIB de Ceia, isto é também no local, a Janeiro de Valdeira. A vítima encontrava-se já acima da água, a boiar, passo termo, iniciámos manobras, fomos em manobras até ao Hospital Ceia, onde foi declarado o óbito.